Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod_bullet. E ouçam o PodBullet no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Mixcloud e Google Podcasts. Deixem-nos feedback e não se esqueçam de avaliar e partilhar os episódios. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do PodBullet. Hoje temos connosco o Diogo. Hello! O André. Olá! Olá, André! Olá! E o Gonçalo. Ei, ei, ei, malta, tudo bem? Está tudo supimpa. E temos também connosco um convidado, que é um gajo fixe, e acho que é a melhor descrição que podemos dar dele. Olá, Bernardo. Manda viva. Está tudo bem contigo e tua família? No meio da pandemia, acho que sim. Pandemia. Ah, sim, precisar que continuamos todos em casa. Com a sanidade mental perfeita. Excelente. Já não era muito boa agora então? Não, agora isto é uma questão de... Pronto. Semanas. Mais dia, menos dia. Sim. Isto qualquer dia vai tudo à vida. Ora bem, então o Bernardo, quem é o Bernardo? O Bernardo, além de ser um gajo fixe, é um excelentíssimo médico da área de saúde pública. Corrijo-me se estiver errado. Correto. Ok. É uma pessoa extremamente ativa e interventiva no Twitter. E foi uma pessoa que me suscitou a atenção. Exatamente por ter esse tipo de intervenção no Twitter, com bastante humor, acima de tudo, e com sarcasmo, que é uma coisa que, com a qual nós nos identificamos no PodBullet, e também uma pessoa que tem bastante atenção àquilo que é saúde mental e questões de saúde mental, não só, mas também, e é por isso que hoje está aqui connosco. Para falarmos de Joker. Correto. Acho que sim. Joker, a personagem. Yeah, Joker. Não é das cartas. Joker ou Coringa? Coringa. Estou confuso. O Joker. Não, é o programa do Palmeirim. Oh, estou fora. Está bem. Vou já andando, não fico. Pronto. Joker, a personagem. Joker, o filme, será o maior foco. Mas a personagem, e eu estou mesmo a ver que com estes dois cromos que temos aqui, isto vai divagar muito para o universo do Batman, portanto seja o que Deus quiser. Vai sempre parar ao Batman no final. Exato. Sim, com essa voz muito sexy, André. Peraí, André, diz só uma coisa, diz só assim: I'm Batman. Okay. Não, foi mais violador, não sei porquê, sim, não foi bem o Batman. Foi mais perdedor de telheiras. Perdedor de telheiras. Pois, eu acho que para nós vai ser uma conversa muito fixe. Espero para o Bernardo também. Nós somos todos grandes fãs, tirando o Iria, que pronto, o Iria não é bem fã de nada, mas nós todos nem da vida. Mas nós todos somos grandes fãs do Batman e o Joker do ano passado, o filme do Joaquin Phoenix. Nós todos vimos o filme, temos opiniões assim um bocado distintas até, e vai ser interessante esse debate, mas eu acho que o tema central do Joker, não só enquanto personagem, mas enquanto filme, é a questão da saúde mental, que através do filme deu um debate durante semanas e semanas, se o filme retratou bem ou não um aspecto da saúde mental da personagem do Arthur Fleck, se era exagerado, se não era exagerado, se aquilo fazia sentido, e qual é que era a mensagem, lá está, que a personagem e o filme estava a tentar trazer para o mundo real. E eu, antes de começarmos esta parte do jogo, eu queria perguntar se, Bernardo, neste caso, que eu sei a opinião dos outros camafeus, se gostaste muito do filme, se não gostaste muito do filme, qual é que é a tua opinião, assim, em relação ao filme? Eu adorei o filme, quer dizer, acho que... Eu achei que o filme... É assim, seria sempre um desafio brutal fazer aquilo, que era pegar uma personagem que era mitológica, na prática. Nós tínhamos já umas tentativas de estabelecer o background da personagem no Killing Joke e outros rascunhos, mas é a primeira vez que tu tens a aventura no sentido de pegar em algo que, até mesmo em termos de mitologia escrita, alguns devaneios escritos acabaram por levar o Joker como se fosse uma entidade divina ou alguma coisa sobrenatural, em algumas derivações escritas da história da personagem. Mas, na realidade, aquilo que foi feito foi um exercício que é brutal, que é duro, que acaba por ser levar um homem em circunstâncias extremas, de grau a de grau. E esta expressão de grau tem algo que tem muito que se diga neste filme. Sim. De grau até chegar ao supervilão. E depois, no meio daquilo, quer dizer, há pessoas, e eu recordo com particular carinho, quem não gostou no Twitter e quem gozava comigo sistematicamente dessa situação. Olá, Tiago Pascoal. Olá, Rogério Casanova. Pronto, mas o que é que eu tenho a dizer com estas situações, mesmo quem não tenha gostado do filme? Eu acho que há duas ou três premissas que fazem com que o filme seja apreciado de uma forma mais intensa. A primeira é o gosto prévio pelo universo do Exato. Batman, do universo DC, tudo certo. A segunda tem a ver um bocadinho também com a experiência pessoal na área da saúde mental. Eu creio que quem tiver passado por um período mais complicado em termos de saúde mental, ou até mesmo quem tem alguém próximo com alguns problemas de saúde mental, vai identificar-se de uma forma mais ou menos intensa com algumas frases e algumas atitudes. E até eu achei uma das coisas mais engraçadas do filme, isto dizendo tudo que gostei do filme, o posicionamento corporal do Joaquin em muitas sim, coisas sim, sim. É extraordinário. E aí acaba por mostrar muito daquilo que é, se calhar, a interpretação, melhor, a vivência física da doença mental. E, para mim, logo os primeiros minutos do filme são brilhantes da forma como ilustra a lentificação do dia de alguém com uma perturbação depressiva. E coisas que poderiam passar ao lado de muita gente, mas mesmo os planos e mesmo o andar lento do Arthur é extraordinário. Acho que é simples, mas acaba por ilustrar a mensagem. E depois, isso também já para rematar aquilo que é a apreciação inicial, aquelas escadas acabam por fazer uma personagem secundária fantástica, e a subida das escadas com todo aquele esforço de grau atrás de grau acaba por ser bastante ilustrativo da luta de muita gente com patologia mental, que todos os dias são umas escadas para percorrer. Portanto, achei que aquilo era bastante bem conseguido. E que ele normalmente faz a subir, e depois na cena icónica é descer. É para descer e na boa. Sim, sim, sim. E a dançar, sim, exato. Sim. O filme, é assim, o Joker, eu continuo a achar que, eu voltei a ver o filme agora para preparar este episódio, e o filme passou outra vez aquela marca do... Normalmente nós vemos um filme, pá, conseguimos ter uma opinião, um debate crítico sobre o filme, uma opinião em termos de qualidade ou não, pá, e depois passado algum tempo, sejam 6 meses, um ano, o que seja, quando se volta a ver o filme, pode mudar, ou seja, a opinião que tinhas fica mais balizada e acaba por ser, pode alterar para melhor ou para pior. Eu fiquei contente com o facto de, ao rever o Joker, manteve-se dentro da linha inicial para mim, que é, eu acho o filme absolutamente brilhante. Acho que o filme parece que está muito sobre a batuta do Joaquin Phoenix, e de facto ele é o central do filme, ele está em todos os planos, acho que literalmente ele está em todas as cenas, em todos os momentos do filme. Portanto, é mesmo muito um filme que ele carrega às costas, mas o filme tem qualidade além da performance do Joaquin Phoenix, que nós podemos também falar neste episódio, não só em termos de aspectos mais técnicos como a fotografia e a banda sonora, mas também em termos de forma como este tipo de material é tratado no filme, nunca com leveza, e em alguns pontos, eu não sei se vão concordar comigo, a roçar ali o misery porn em algumas sequências do filme. Não sei se... Nisso concordo contigo. Há uma coisa que eu discordo que é, e nós já tínhamos falado sobre isto há meses quando vimos o filme, que é a questão da banda sonora, que a mim não, pá, não impactou, honestamente. Tudo o resto, pá, a fotografia é fantástica, a realização tá muito fixe, as personagens secundárias também. Pronto, o Robert De Niro, enfim, pois, também concordo. O De Niro já é aquele gajo que arrepia um bocadinho quando o vês, não sei porquê, pá, não sei, acho que é como os grandes caem, acho eu, não que ele esteja mal de todo, mas pá, pareceu-me desajustado. Acaba por ser mais um implante no meio de algum caos que acaba por prejudicar a obra como obra cinematográfica, como avaliação de filme. Sim. O caos do filme acaba por prejudicar como obra, e depois temos alguns implantes claramente fora do sítio, se calhar esse é um deles, mas há mais, e eu achei alguma piada a expressão o misery porn, porque efetivamente o que nós sentimos em algumas circunstâncias é que o filme desliza um pouco além daquilo que seria apropriado da insinuação e da subtileza, e acaba por mostrar as coisas bastante in your face, pronto. Sim, sim, correto. Até quase como se fosse um degustar da queda do homem, e com pormenores às vezes um pouco fora. Quer dizer, parece que... Mas está, a questão da mensagem moralista às vezes passou de uma forma bastante não revestida de subtileza, vá. E isso às vezes era um bocadinho incomodativo, mas pronto, lá está. Eu quero dizer que o filme acaba por ser prejudicado por isso, não a circunstância que evoca, ou até mesmo a mensagem global, são pormenores. Sim, mas até mesmo esses pormenores, dentro deste contexto, eu acho que tornam-se mais aceitáveis, porque apesar de ser um filme sobre a saúde mental e sobre a sociedade atual, há muita referência aqui a eventos diretos que aconteceram e a circunstâncias sociais muito próprias, o filme não deixa de ser baseado numa personagem da DC Comics, e com tudo o que isso necessariamente tem que trazer à baila, nomeadamente a introdução da personagem do próprio Bruce Wayne, e obviamente a morte dos pais do Bruce Wayne, que nós já vimos em todos os filmes. E eu só queria dizer uma coisa, e Gotham é, digamos, a epítome do misery porn. Quando tu consegues um bom relato de Gotham, é basicamente isso. Há muito misery porn lá pelo meio. E eu, para mim, não ficou... Ou seja, eu percebo a parte da falta de subtileza. Mas acho que, no fundo, também vem um bocado com... Eu gostei muito porque, para mim, foi um Joker muito realista. E acho que o facto de Gotham ter esse elemento é um elemento que vem, para mim, naturalmente. Se eles às vezes exageram um pouco, talvez, mas lá está. Dentro da mitologia Batman, eu acho que se enquadra bem e justifica-se bem. Atenção. Eu estou a pensar, tipo, como imaginar um guitarrista a estar a fazer uma obra espetacular, mas tu com um ouvido mais sensível detectas uma corda ou outra, um acorde que não encaixa. Pode. Exatamente. Sim, sim. Portanto, eu comparo isso da mesma maneira, que para mim continua a ser uma obra bastante engraçada, e é sobretudo uma experiência sensorial. Para quem quiser predispor a isso, acho que é uma experiência sensorial e intelectual interessante. E só estou a chamar a atenção é que efetivamente há alguns acordes um bocadinho fora do sítio. Ah, sim, sem dúvida. Sim, claro. Sim, mas isso não, não há nenhuma obra que seja perfeita, seja DC, seja o que quer que seja. Há sempre uma corda ou outra que está um bocadinho desafinada. Eu acho que um filme, por exemplo, o Dark Knight é bastante mais redondo na sua construção do que este, em termos de, é a minha opinião. Acho que o Christopher Nolan, nesse filme em particular, e tudo junto, para mim sinto mais confortável com a obra cinematográfica. Aliás, é um dos meus filmes favoritos, digamos. Acho que é um filme bastante, bastante bem conseguido. Aqui, acho que é mesmo pela viagem. Pela viagem individual, porque o Joaquim é o filme é o Joaquim. Na prática é isso que eu estaria... Mas a última meia hora do... Diz, Gonçalo, desculpa. Eu acho que aqui o grande ponto deste... Focando no personagem de Joker e a recriação, ou portanto, a forma que é adaptado a cinema face aos outros que já foram feitos, especialmente os dois mais até à data, que eram os dois mais conhecidos e que as pessoas mais gostavam. César Romero. O quê, o quê? Sim, sim. César Romero. Sim, sim, sim. Tanto que era o Jack Nicholson do primeiro Batman e depois o Heath Ledger, precisamente, do Dark Knight. Eu acho que são todos eles Jokers completamente diferentes e todos eles tocam em pontos que se fazem sentido no personagem Joker. Mas este é talvez o primeiro que efetivamente as pessoas olham para ele não como o vilão do filme, o mauzão, o antagonista, mas sim como uma pessoa que se calhar também tem um passado, tem uma razão de ser, tem uma origem, tudo aquilo faz sentido e acho que por aí acaba por ser o filme que enaltece melhor o Joker. Mas de facto, sim, eu também sou da opinião que como filme, se calhar, de universo Batman, que haja filmes que são mais fidedignos, digamos assim. Até porque no final do dia este filme acaba por ser apenas sobre o Joker, né? Não há, portanto, a referência ao Batman é meramente... quase uma formalidade para dar ali um tom de, olha, para dar um contexto, uma partida, sim, mas não há, portanto, não existe Batman enquanto Batman, não existem outros personagens, exato, não existe propriamente... Existe um Thomas Wayne que é um otário, sim, que, corrijam-me aqui... se estiver errado, mas ele não é otário no universo. Não, mas sabes, eu não acho que ele seja otário no filme. Ou melhor, tu repara que tu estás a ver este filme completamente e sempre da perspectiva do Joaquin Joker, sim. E ele está também, tendo em conta que o instrumental dele também se vai desenvolvendo, a forma, sim, como ele vê o Thomas Wayne é de um lado antagónico. É antagónico, Thomas Wayne é o que simboliza aquilo pelo qual ele se está a revoltar, mas se fores a ver, não há nenhuma ação que o Thomas Wayne tenha feito que seja estranha, mesmo o murro que ele lhe dá é perfeitamente válido, tendo em conta aquilo que o Joker está a fazer na casa de banho para captar a atenção dele, ou seja... Sim, sim, mas o Thomas Wayne sempre foi também um símbolo, pelo menos, de riqueza e pessoa com sucesso, que, sim, depois personagens como, neste caso, o Joker vende, olha, este gajo tem sucesso e tem dinheiro e vem para aqui. Exatamente, é um, pronto, self-made man. Exatamente, pronto, não faz dele, obviamente, um prick, mas é um gajo que também sabe o poder que tem na cidade que tem, digamos assim. Certo. Não é, e o próprio Bruce Wayne acaba depois por também herdar um bocadinho dessa, nem que seja às vezes como farsa de figura pública, mas manter essa quase postura também arrogante, sim, sim. Yeah. Mas este filme acaba por penalizar muito a personagem do pai, do Bruce Wayne, de forma que qualquer outro filme que eu me recordo, ou qualquer outra história que eu me recordo, quer dizer, acaba por torná-lo uma figura bem menos consensual e bem menos querida. Nós temos sempre a sensação de um filantropo com boas bases, preocupado com a cidade e por aí fora, e aqui não, aqui acaba por ter, até ser parte da narrativa de quem vê, por exemplo, uma tendência anticapitalista na forma como o filme está construído, ou até... Eu achei muito engraçado que eu tive pessoas a dizer-me que acharam que aquilo era um apelo a um extremo ou outro extremo. E, portanto, eu acabei por morrer um bocado com isso. Mas compreendo que haja perspectivas distintas, até a forma como acaba. Agora, só queria voltar atrás e pegar um bocadinho na história da banda sonora e de não terem gostava menos da banda sonora e cruzá-la com... Bernardo, desculpa, antes disso deixa-me só fazer uma pergunta que acho que está aqui no momento certo. Ao longo do tempo houve várias interpretações do Joker e em cinema normalmente aplica-se a técnica do less is more, portanto, quanto menos tu souberes sobre o passado de uma personagem, melhor. Portanto, o less is more normalmente vem junto ao show don't tell. E, portanto, até agora, as interpretações do Joker, lá está, eu sempre achei a do Heath Ledger a melhor, em parte porque tu não sabes absolutamente nada sobre ele. E eles mesmo durante o filme procuram e não encontram nada. Encontram um cotão, não encontram impressões digitais, não encontram nada disso. Nos do Burton, no filme do Burton, há um passado, portanto, ele mata os pais do Bruce Wayne, ele vê-se que ele cai lá no coisa e fica o Joker. E aqui tens um filme exatamente sobre o Joker. Não acham que isto aqui é um bocadinho contraditório com essa técnica que normalmente é aplicada? Esta pergunta é para todos. Eu aproveito só para rematar com o que eu gostava de dizer, que é o... se vocês pegarem na banda sonora, podemos voltar mais à frente disso, eu falei disto como se fosse o castigo das cordas. Eu tive sensações um bocadinho similares ao There Will Be Blood, com o Daniel Day-Lewis. Sim, sim. E as cordas parece que castigam o quem está a ver o filme. Aqui exatamente a mesma coisa, em momentos em que soma a tensão psicológica, a tensão auditiva. Se vocês pegarem no Dark Knight, e agora, agora indo de encontro à questão, se recordarem, cada vez que ele começava a contar a história da sua origem, ou melhor, ou porque é que ele ficou com aquele sorriso marcado, há um shift, há uma mudança da música para um agudizar de cordas, em que nós nos sentimos extremamente desconfortáveis a ver aquilo, porque é como se fosse uma porta para algo muito negro que está por abrir. E ficamos sempre ali à espera de ver o que é que vai sair. E ainda mais assustador, é cada vez que é contada a história é diferente. Portanto, exato. É absolutamente perturbador para a nossa psique, digamos assim, estarmos a ver alguém tão assustador e que simplesmente continua-nos a fazer evocar e a recuar no tempo para algo que é desconhecido, e que pode ser completamente até aleatório, de acordo com aquilo que ele se pode recordar ou inventar em cada momento. Há um princípio engraçado, que é a questão... uma das coisas que eu reli para depois do filme foi o ensaio sobre o riso do Bergson. E ele diz uma coisa gira, que é: o humor só pode começar onde acabar a empatia pelo próximo. Apesar de ser um bocadinho ser levado ao extremo, mas nós, quando vemos o Jack Nicholson ou a figura de palhaço do Nicholson, há um certo sentido de humor que é evocado pelo personagem, até mesmo depois do contrassenso do assassínio, ou de um assassínio, da ofensa física com uma flor que lança ácido, e do contrassenso que isso desperta, da flor de palhaço que ele tinha no casaco. Daqui não, aqui o que nós temos é uma desconstrução, acaba por ir ao contrário e acaba por nos revelar toda a complexidade de um homem que acaba-se por tornar o Joker, e é um exercício inovador nesse sentido, acho eu. Aliás, há outros filmes nesse sentido, agora para esta personagem em especial. E depois outra coisa que entretanto já foi falado, o caso dos pormenores, os pormaiores, digamos assim, que é, por exemplo, uma coisa que acabou por ser bem explorada, a interação de um indivíduo destes com os serviços sociais e com os serviços clínicos. Exato. E portanto, tudo isto acaba por nos dar um contexto algo rico, que é a relação patológica com a mãe, claramente, desde o primeiro momento que percebemos que é uma coisa patológica, que a mãe também tem, patologia mental. Isso transporta-nos de uma situação em que nós até acabamos por ter a empatia para um indivíduo com estas características, e obviamente depois vai para um dos julgamentos morais mais complicados quando começa a ocorrer uma reação, nomeadamente a questão do homicídio no metro e de toda a casualidade ou causalidade que nós podemos invocar naquele momento. Certo, mais em relação àquilo que ao inicial que o Iri tinha perguntado, eu acho que já estava na altura desta personagem que somos a ver tem tanto tempo quase como o Batman, ou seja, são personagens que já têm décadas e décadas de existência e que têm tanto ou mais interesse em termos de personalidade que o Batman. Como o Batman, sim, e eu acho que estava na altura, tendo em conta que, lá está, o Jack Nicholson, essa interpretação do Jack Nicholson é mais cartoonizada, ou seja, é que tem mais relação direta com o personagem nos cómics. Sim. Ainda que seja muito boa também. E é excelente. É um estilo diferente, mas é mais aproximado dos cómics. Yeah. E o Heath Ledger é uma coisa completamente diferente e num contexto realista do Nolan funciona, mas funciona como personagem de apoio a uma história. Porque eu acho que se o Heath Ledger, se aquela personagem do Heath Ledger, o filme fosse ainda mais sobre ele, tendo em conta que existe aquela política de não estar a divulgar muita informação sobre o Joker, eu acho que a personagem podia-se perder um bocadinho. Agora, aqui não. Aqui é a única, é a altura mais... É o ideal para esta personagem ter uma origem. Mas eu agora lanço aqui uma questão dentro disto. Peraí, que é... Eu tinha uma questão, que era: por que não incluir o Joker do Mark Hamill? Porque não, esse é o definitivo. Esse é o definitivo, sim. Desculpa, tu gamaste-me o argumento. Ah, desculpa. Não, mas isso é um ponto interessante. Desculpa, continua, Diogo, continua. Eu ia lançar uma questão, mas entretanto esqueci-me. Diz lá, André. Epá, eu só queria dizer que, para mim, esta é, para mim, a melhor adaptação de uma personagem de banda desenhada para filme. De uma personagem, atenção. Eu vi muitas coisas do universo do Batman. Estava a pensar agora, por acaso, no Joker do Mark Hamill, que muitas vezes não é falado, porque os Jokers do Mark Hamill são de animação e, portanto, não há tanta visibilidade, mas para mim são sempre os que têm as melhores nuances todas do Batman, em que conseguem fazer as ranges psicóticas, conseguem fazer as ranges humoristas, conseguem fazer todas as partes do Joker. E eu acho que nós estamos aqui a falar de Jokers diferentes, não é? Tu tens um claramente mais cómico, depois tens um ligeiramente menos cómico, mas ainda cómico, no Jack Nicholson, depois tens o Heath Ledger, e depois tens isto. Que é Shit Your Pants cómico. Yeah. E depois tens este Joaquin Phoenix. E eu acho que o Mark Hamill é aquele que consegue, na mesma personagem, fazer todas estas emoções. Dito isto... Também é o que tem mais tempo. Sim, claro, tem mais tempo. Tem uma liberdade criativa muito maior, porque em animação dá para explorar outras coisas que não dá um filme live action, vamos dizer assim. Mas isto tudo para dizer que eu gostei muito deste Joker, porque uma das histórias que eu mais gosto do Joker vem do Batman Animated Series, que para mim ainda é a melhor adaptação de todas do Batman, em que há a origin story do Joker, feita pelo Mark Hamill, e isto basicamente segue a mesma onda, e eu acho que, epá, é o lado do Joker que eu mais gosto. Da mesma maneira que o lado que eu mais gosto do Batman é quando eles abordam todos os traumas do Batman, e o Batman está carregado de traumas, e eu acho sempre que é a parte mais interessante do Batman, não é aquela parte mais do douche, arrogante e não sei quem, não. É aquela parte que ficou ali. Estás a falar do Batman da personagem, certo? Dele. Sim, Batman a personagem. Esta, para mim, é a adaptação que eu acho que é mais conseguida de uma personagem, especialmente tendo em conta o material de referência, porque dá-te um lado da personagem que nunca tinhas visto no cinema, e porque, para mim, também, e está a ser um bocado utópico este episódio, dá para ver os diversos graus de loucura e a escalada. E eu acho que isso é uma coisa que este filme faz de uma maneira maravilhosa, portentosa, e lá está. Eu, para mim, isso acaba por ultrapassar todas as eventuais falhas técnicas que o filme possa ter, às vezes, em termos narrativos ou em pequenas coisas. Porque acho que escolheram o ator mais indicado com as ferramentas técnicas para conseguir fazer uma coisa com tantas nuances. Eu sei que me desviei um bocadinho do tópico, mas eu para mim acho que é uma coisa muito, extremamente brilhante. É o meu Joker favorito, honestamente. O Heath Ledger era o meu Joker favorito até este filme, mas este, para mim, é aquele que... lá está, mesmo por causa do Misery Porn. Acho que o Misery Porn, da maneira como ele faz, e todo o dramatismo e todo o lado loser do Joker, para mim ainda faz tudo o que vem a seguir, dá um enquadramento que, pá, faz sentido. Claro, e que, claro, desde não, que transforma numa forma de entretenimento, entre aspas, muito interessante, e uma obra muito interessante para analisar. Essa questão do Misery Porn... quer dizer, podes gostar ou podes não gostar, mas a questão é que a última meia hora deste filme, do Joker, é tão forte, é tão bombástica, desde o momento em que ele começa a pintar o cabelo de verde até, literalmente, o filme acabar, é tão forte, é tão agressiva, que o que veio antes do filme, esse build-up tão lento e às vezes tão duro de ver, ele a sofrer abuso, ele a descobrir ou a redescobrir o passado dele, da adoção e dos abusos físicos que teve, e tudo, ou seja, todo este processo tão lento de desgraça e de miséria, depois dá lugar àquele final bombástico, que é, no fundo, uma coisa meio retorcida de vitória desta personagem, momento de glória desta personagem, de uma forma assim bastante retorcida. Eu acho que só faz sentido se tivermos, lá está, essa primeira hora ou hora e meia em claro, que você... nos leva a personagem até basicamente ao fim da linha. Não mas é por acaso que este... Desculpa, desculpa. Eu ia só perguntar se não achas que é, no fundo, o vilão mais realista. Porque eu acho é o mais humano. Porque não é por acaso também que este filme vem do... É referenciado pelo Taxi Driver e o King of Comedy, esse tipo de filmes. Porque é pegar num gajo normal, ou aparentemente normal, com os seus problemas e com as suas patologias e tudo mais, e levá-lo ao limite. No fundo é aplicar aquela frase do Joker, aquela famosa frase dele do... Que para seres como eu basta um dia mau. Ou basta chegares a esse ponto. Eu acho que... All that madness needs is a little push. Is a little push, exatamente. Eu acho que o filme até tem um extra que é importante, principalmente para quem, que se calhar como nós, não tem o background ou a paixão ou algum interesse pelo herói, pela banda desenhada em si, e que não saiba nada sobre o universo, é que é um filme que ninguém precisa ter muito background sobre nada para o ver. Exato. Isso é muito positivo. Isso e daí não é um também filme sobre o Joker, não é? Exatamente. É um filme sobre um gajo. Exatamente, que por acaso tem ali umas características que vão ao encontro daquilo que acaba por ser o personagem da DC, digamos assim. E portanto, obviamente que daí também o sucesso do filme e também essa facilidade para as pessoas gostarem ou não do filme, ou o filme dizer-lhes mais ou menos, mas efetivamente não precisas de ter um grande conhecimento sobre o herói, ou sobre a banda desenhada, ou sobre o universo e Gotham, para poderes apreciar o filme na tua plenitude. Aliás, não é o caso, mas até é interessante se ouvir opiniões do filme de pessoas que não conheciam nada. Portanto, ou seja, estão a ver aquilo como se fosse, para eles, o filme chamasse Joker ou Zé, seria igual, portanto, porque é um personagem. Portanto, é interessante às vezes até ver como é que estas pessoas que não acabam por ficar biased pelo conhecimento prévio que têm sobre o herói, a BD, o que quer que seja que conhecem, os jogos, whatever, qual é a visão delas sobre este filme, porque de facto é de todos os filmes que se diga que tenha algum tipo de referência ao passado, ao background, ou baseado em coisas de banda desenhada, é sem dúvida aquele que chega mais facilmente a qualquer pessoa. Se pegarmos num filme de outro filme da Marvel ou da DC, de um herói concreto, se as pessoas não tiverem qualquer tipo de apelo por esse super-herói, à partida já não vão deixar muita piada ao filme, porque lá está, esses filmes são feitos para os fãs desse determinado herói. Aqui não, aqui é um filme perfeitamente acessível a qualquer pessoa. Mas eu acho que, olha, que foi isso que assustou muita gente, sabes? Claro, mas eu acho que é um ponto bom ao mesmo tempo e um ponto perigoso, e por isso é que o filme deu tanto que falar, porque é assim, se fosse o Aquaman, né, quer dizer, não se correu a tinta que correu sobre o Aquaman, percebes? E sobre até o ator... Até porque o Jason Momoa não ia deixar. Sim, e porque o Aquaman não tem muito para correr, porque aquilo é mau ponto, pronto. Não tem muito sumo. Mas lá está, quer dizer, este filme só por isso já tem o valor, que é pôs pessoas, se calhar inconscientemente, estão a perder o seu tempo a dizer mal ou bem, ou quer que seja, sobre um filme que tem por base um super-herói de banda desenhada que se calhar nunca leram ou que achavam que era uma parvoíce ou que desvalorizavam. E na verdade é, olha, no final do dia tu estás a perder tempo nas redes sociais ou quer que seja a dizer mal deste filme, ou a dizer bem, ou whatever. Epá, e portanto, só por aí é porque o filme se calhar tem algum valor, tá? E pôs as pessoas a discutir tanto sobre ele. Claro, depois tem a outra face da moeda, que é precisamente as pessoas colocarem o filme depois quase numa... De repente houve uma altura em que, de facto, era insuportável, não havia ninguém que não tivesse nada a dizer sobre o Joker. Mesmo aquelas pessoas que normalmente no dia-a-dia não têm nada a dizer sobre nada, e ainda bem. E lembraram-se de ter uma opinião sobre o Joker. E toda a gente dizia alguma coisa. Pá, e depois pronto, claro, tens ali coisas que não... Como nem tudo olha, que acontece nas redes sociais, é um bocado tens de filtrar, porque senão... Sim. Mas olha que eu acho que é a maior vitória do filme. Porque este filme expôs muita coisa. Que é, para já expôs que grande parte das pessoas que estão contra ou que odiaram o filme ou que não suportam o filme chegou, o filme bateu ali em alguns pontos, sabes? Porque para criar uma raiva ou uma apreciação tão grande, ou seja, os extremos tão fortes. Sim, não há um meio termo neste filme, eu acho que não há aquele. Não há, gostei a giro, gostei a giro, tá bom. Quer dizer que chegou a algum lado. Chegou a algum lado a cada personagem. E a parte engraçada é como é que um filme que lá está tem essa base dessa, de uma personagem que seria desvalorizada no contexto geral, porque lá está a banda desenhada e tal, e a malta não ai, faltava falar a palavra. Não, podia passar ao lado como se fosse um filme simplesmente do universo Barton e tudo mais. Consegue chegar a várias pessoas e provocar reações tão diferentes. Desde isto é pior filme do ano a isto é uma obra de arte dos filmes mais importantes dos últimos tempos. Pá, é porque o filme chegou. É porque o filme chegou. A mensagem do filme chegou lá. De alguma maneira. Sim, ainda que eu acho que o pessoal do grupo do pior filme do ano é mais para olhem para mim, estou a dizer mal sobre o filme, façam retweet. Pá, porque é assim. Há não, filmes. Não. Eu vou defender aí a malta, que acho que é efetivamente quem tiver uma visão mais fria cinematográfica pode achar que efetivamente o filme é para criticar e que há demasiada atenção dada ao filme, mas só para concordar e calar-me rapidamente, a questão é tem razão, a circunstância do facto de se falar tanto do filme prova grande parte do sucesso, quer dizer, a arte é mesmo para isto, quer dizer, descascar as camadas daquilo que são a vida diária, apresentá-las de uma determinada forma e se calhar até ser mais real que a própria vida, em algumas circunstâncias, pelo menos fazer vivenciar as coisas de outra forma. E nesse campo o filme ganhou. Sim, mas o que eu queria dizer, quando o pessoal que diz que foi o pior filme, é assim, eu acho que é aquele filme que podemos não gostar, podemos achar que é excessivo em algumas partes, podemos achar que pode ser demasiado em algumas coisas, mas é assim, acho que é o... Para já é impossível dizer que o filme é mau por uma questão, que é assim, o filme tem das melhores interpretações da história do cinema recente. Não é sequer uma questão de achar. É assim, está ali. Se uma pessoa... Não é possível dizer, eu acho que ele vai muito mal como Joker. Quer dizer, é possível, mas é das duas uma. Tens um tipo de problema psicológico grave ou estás muito alcoolizado. Pronto. porque eu acho, epá, é evidente, é assim, não é, acho que não é muito discutível essa parte, portanto, claro que depois é discutível o gostei ou não gostei, mas é o reconhecimento de, o comentário, olha, não gostei do filme, mas, não obstante, o Joaquin Phoenix está muito bem, eu o compreendo perfeitamente. Agora, o comentário simples e duro, é o pior filme do ano e aquilo é tudo mau, epá, é impossível alguém sim, mas conscientemente... Isso é uma opinião super, super bem fundamentada, não é? Não, mas é o que eu estava a dizer, é muito do que se viu deste filme foi isto, parecia que houve uma tendência de malta, está tudo a dizer mal do filme, bora também dizer, mas viste, não vi, mas ouvi dizer que é muito mau ou muito bom, deixa-me mandar uma moeda ao ar e decidir. E depois não há fundamento para efetivamente tu entenderes as críticas, porque lá está, há coisas que não têm a ver com gosto pessoal, não é uma questão de gosto pessoal do Joaquin Phoenix ir bem ou mal. Aquilo é qualquer pessoa, que não seja visual, também, a juntar aos alcoólicos e aos que têm problemas mentais, ninguém ali pode dizer que ele vai mal e que está a interpretar mal um personagem que não está a fazer um excelente trabalho como ator. Pá, é nítido, é notório, qualquer pessoa vê isso. Depois, se o resto do filme não disser grande coisa, isso eu admito completamente. Agora, não se pode considerar que este filme é, pá, sei lá, um filme de sábado à tarde que passa ali despercebido e que ninguém quer saber dele. Se fosse, não estávamos aqui também a falar sobre ele e não era tão falado e não era tão discutido. Epá, e não tinha tido as aclamações, os prémios e tudo mais que teve. Portanto, há alguma coisa e ainda assim, no final do dia. Exato. E portanto, há alguma coisa no final do dia, além do Joaquin Phoenix como o Joker. Alguma coisa ao filme fez de bem e isso aí é pá, acho que é notório. Pronto, agora é legítimo as pessoas não gostarem, não temos todos de gostar do e amar o Padrinho e o Apocalipse Now e todos os supostos grandes filmes, e portanto não é por aí. Agora é preciso saber reconhecer quando as coisas são boas, mesmo que não gostemos dela, que é isso que às vezes as pessoas não conseguem fazer muito bem. Eu, como não gosto, é muito mal. Isto é uma grande merda porque eu não gosto. Tipo, como eu não gosto de uma grande merda. Não, pode não ser e tu não gostares. Quer dizer, eu não sou um grande fã de azeitonas, mas há quem goste muito. Portanto, eu acho que se calhar aquilo é capaz de ser bom, se há pessoas que comem. Mas que é? A banda? Ambas. Ah, ok. Bernardo, sobre as pessoas que viste... Não gostam de azeitonas. Sim, exatamente. As pessoas que deram hate no Twitter, tu és muito mais ativo do que qualquer um de nós. Riste ali com algumas coisas. Aliás, com o hate e não só, com o extremo oposto, as pessoas que idolatram o filme, porque sim. Sim, também há esse lado do cego e que depois às vezes tu tentas perceber e, ah, este gajo está só a idolatrar, mas também não sabe muito bem porquê, porque sim, lá está, é só para estar no outro... estar no outro ponto, tipo, não, eu vou gostar bué, o pessoal odeia tudo, eu vou gostar bué. É, isso com sentido de humor leva-se tudo à frente, quer dizer, acho que não tenho motivos de queixa, até aliás, acho que há uma... Há a questão da rede social e do Twitter, quer dizer, há Twitters diferentes e nós todos temos experiências diferentes com as redes sociais. Eu tentei fazer do meu, e tento fazer do meu, um espaço de alguma boa fé. E, portanto, também não tenho paciência para aturar algumas coisas. Mas a malta que ainda me vai maturando, também, mutuamente, rime com isso. Quer dizer, a certa altura... Eu tenho que vos dizer uma coisa aqui. À base do artigo, eu acabei por escrever uma coisa... Uma das coisas que me deu mais prazer, o ano passado, foi escrever com o Guilherme, que é um colega meu, que é psiquiatra. Acho que nós escrevemos uma peça no Shifter, sobre o baralho do Joker, era o título. E aquilo entusiasmou-nos brutalmente, quer dizer, gostámos os dois bastante do filme e acabámos ele fazer a perspectiva mais psiquiatria e ele mais perspectiva, se calhar, da mitologia e da saúde pública. Mas só o facto de um filme ter motivado isto e ter motivado uma conversa passado não sei quantos meses do filme, acho que fala por si mesmo. Há aqui só uma pequena nota que gostava de dar relativamente aos antecedentes da personagem, que é, foi a nossa escolha, a escolha qual que nós começámos o artigo do Shifter, foi uma reflexão sobre a violência, que é a questão de todos nós sermos moldados, que é para a biologia, obviamente, mas também, obviamente, pelas experiências que vamos sofrendo ao longo do tempo. E se cada um de nós pensar em cada um e no outro como uma sucessão de experiências, uma sucessão, em ver aquela mesma pessoa multiplicada ao longo dos dias, de todos os anos que viveu, e pensar em todos os estímulos que recebeu, às vezes nós conseguimos ter uma perspectiva um bocadinho mais empática da vida e de alguns comportamentos que nós consideramos até desviantes ou censuráveis e dar-nos uma perspectiva completa. Pronto, como estando na área de psiquiatria ou estando na área da saúde pública e, no meu caso, também estando ligado, por exemplo, à área da saúde prisional, isso ajuda-me um bocadinho a ter outro tipo de perspectivas. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção, sobretudo, é o filme também é uma ode aos diferentes tipos de violência. Quer dizer, vocês têm lá todo o tipo de violência possível e imaginário. Violência crónica, violência aguda. Muitas vezes os filmes baseiam-se muito, ou a questão do filme de investimento é na violência aguda, física. Mas eu não me recordo de estar a ver aquela violência lenta, a violência da saúde mental, a violência da privação, a violência da negligência, a violência no local de trabalho, o assédio. Quer dizer, tudo e mais alguma coisa que vocês possam classificar em termos de violência. A última vez que eu me lembro de estar a levar o soco no estômago daquela maneira foi com o Dogville, com a Nicole Kidman. E acho que é um filme que pouca gente, se calhar... Aliás, acho que muita gente conhece, mas se calhar não tanta quanto devia conhecer. Porque aquilo, sem qualquer tipo de cenário, é um cenário de teatro, mas aquilo transmite uma agressividade inacreditável. E neste filme, mais uma vez... Antes da violência física propriamente dita, nós já estamos a ser violentados ao longo de todos os minutos antes de haver o primeiro ato de agressão. Exato. E essa mensagem também é importante. E mesmo assim, devem haver pessoas que diriam que a atitude dela no final do filme não é justificada. Pronto, porque o próprio o Dogville é um filme extremamente violento, nesse sentido. Aliás, como grande parte dos filmes do Lars, mas esse então, porque esse é mesmo, pronto, é ridículo, vá, enfim, mas o paralelismo até é interessante, porque também, tal como a personagem da Nicole Kidman, o Arthur é posto a passar várias, metas e obstáculos e problemas ao longo do filme todo, e acaba-o de certa maneira em glória, ou acaba-o de certa maneira no seu pico de alegria, vá, ou de felicidade mais forte. Ele próprio diz a meio do filme que ele nunca foi feliz um único dia da vida dele. E quando aquela multidão se junta à volta dele e ele é colocado em cima do carro e ele levanta-se e faz o sorriso do Joker no final do filme, é o epítome da glória que aquela personagem pode chegar. E mesmo assim, houve pessoas que acharam que durante o filme todo, especialmente nessa cena, o que estava a acontecer era apenas e só uma glorificação da violência, passando completamente ao lado de tudo o que o filme estava a tentar transmitir. Até nisto o filme foi interessante na criação desse debate. É o momento mais perigoso do filme, acho eu, que é exatamente esse. É o momento em que nós vamos ao limite, que é cruzar uma espécie de apogeu, de apoteose no niilismo, e da violência e da destruição e da retribuição, de alguma forma. E até do caos em si mesmo. Em termos de mensagem, é provavelmente a altura mais perigosa do filme. Agora, é de interpretação, e por exemplo, eu achei, no Dark Knight, e nós escrevemos sobre isto, há uma frase relativamente à questão do estigma da saúde mental e mensagens perigosas. Por exemplo, uma mente tão desorganizada quanto aquela, em termos de perigosidade, é um bocadinho inverosímil ser capaz de ações organizadas e meticulosas e planeadas, como nós vemos no Dark Knight com o Heath Ledger, que é... Sim. A psicopatologia não se compadece com aquele grau de planeamento e de capacidade de destruir os esquemas, como ele diz, ou os schemers. São coisas que são difíceis de compatibilizar. Mas só para não esquecer o que eu ia dizer, é que no Dark Knight, por exemplo... Há uma frase que é particularmente danosa, até aliás pus um link sobre isso na altura, que é dizer, este indivíduo é um esquizofrénico paranoide, e é uma daquelas mentes que apela mais, ou que se deixa ser seduzida mais facilmente pelo Joker. Uhum. Essa frase, para a saúde mental e para os doentes mentais, é mais danosa que todo o filme do Joker. Porque acaba por associar uma patologia específica há um grau de perigosidade ou atração pela perigosidade quando as coisas assim não são, e se vocês repararem, nunca há um diagnóstico feito ao Arthur durante todo o filme. Quer dizer, há o cuidado em não atribuir-lhe uma gaveta de classificação qualquer. E, portanto, isso acho também uma salvaguarda importante em termos de nós termos o devido respeito por todos os doentes esquizofrénicos, todos os doentes bipolares e todos os doentes com problemas graves, ainda que muitas vezes as pessoas esqueçam que todas essas patologias têm todo um contínuo, as pessoas não são 0 ou 1, muitas vezes Exato. Têm quadros mais graves, quadros mais moderados, quadros mais tratáveis. Portanto, pronto, eu sou da opinião que aquilo acaba por ser um bom serviço à saúde mental como um todo. Exatamente, leva precisamente. Nos vamos lá pensar. Aliás, acho que só se cometeram bastantes erros, bastante mais gravosos e duros contra a saúde mental e contra as pessoas que sofrem patologia mental em outros filmes. Aquilo acaba por ser um descascar de uma cebola, ou melhor, ao contrário, como quiserem. Pronto, acaba por ser um processo gradual, progressivo, de mostrar a violência dos pequenos momentos do cotidiano de alguém que tem patologia mental, desde a necessidade da medicação, desde as relações patológicas, desde, às vezes, a perda da noção da realidade, que é algo que também atravessa o filme e acaba por lhe dar um alibi, entre aspas, quando a confusão se instala, porque no final nós não sabemos o que é que foi real, o que é que não foi real. E podemos pôr isso de cima da mesa. Portanto, todo o filme é um exercício muito interessante. Aliás, mais uma vez, não seria, assim não seria, se não fosse o filme, não estaríamos a falar nesta altura. Achas que funciona como uma espécie, lá está, não interpretando o filme como a glorificação, que isso não faz sentido, mas sim uma espécie de cautionary tale para a indiferença com certas pessoas e o abandono e o total... E a negligência. E a negligência deste tipo de indivíduos com este tipo de problemas, que a sociedade simplesmente, tal como é dito no filme, até lá está, de forma pouco subtil, mas eficiente, que eles não querem saber de ti. Eles não querem saber de ti, eles não querem saber o que é que te acontece e tudo mais. Ou seja, o filme funciona mais como malta. E isto é um problema. Portanto, se isto é um problema, vamos adressá-lo diretamente e não refugiar no deixa andar e não há solução e este tipo de coisas são demasiado complexas para se poder resolver. Eu acho que o filme funciona mais nesse campo, obviamente numa glorificação de um vilão. Acho que isso é uma coisa muito, muito simplista e pouco interessante. É a minha opinião também. Há quem leve algumas coisas ali para um apelo ao populismo e antissistema. Everything is political. Everything is political. Sim, eu respeito essa opinião. Agora, eu achei que, para mim, achei que a mensagem acaba por ser isso. E agora vou ser eu político, que é, independentemente de nós sermos mais de esquerda, mais de direita, mais liberais ou menos liberais, não me interessa. Vamos olhar para as coisas concretamente. Ou somos democratas ou não somos democratas. E na democracia reconhece o valor intrínseco e, felizmente, a cada ser humano, nomeadamente a questão da capacidade de voto e de escolha e de autonomia, sempre que é possível, que há pessoas que, infelizmente, não a têm. Mas eu sempre fui muito... Não sei se sempre fui, mas acho que há muito tempo que sou bastante pragmático nesta coisa, que é... Ou tu cuidas das franjas da sociedade... Ou tu tens uma resposta para todos, ou tens um horizonte partilhado, por mais pouco partilhado que seja. Ou seja, ou há uma ideia comum de sociedade e há uma capacidade de envolver todos e não deixar pessoas abandonadas. A questão é que isso acaba sempre a funcionar como uma espécie de rastilho para um barril de pólvora contra a democracia. Porque nós estamos, na prática, a deixar pessoas entregues a situações que não são favoráveis e... Daí, também pela falta de oportunidades e falta de condições, muito mais permeáveis ao apelo do populismo e das respostas fáceis. Isto é linear. A pessoa pode vir com diálogo, com argumentos de esquerda, de direita, não interessa. Isto é verdade, é efetivamente verdade. Ou nós temos esta noção de cuidado mútuo, ou então nós estamos, na prática, a semear condições para que a própria democracia fique em risco. E agora, e avança outro argumento, que é... Há aquelas histórias, e o Joker é mais uma história nesse sentido, mas histórias simples de um indivíduo que leva a sua vida perfeitamente normal e feliz e com tudo o que precisa, nunca quis saber do vizinho da frente. O vizinho da frente um dia tem um ataque psicótico e destrói a vida de uma forma ou de outra. Isto é um fenómeno extremo, este é um exemplo extremo, mas eu vou dar um exemplo mais próximo, que é, por exemplo, no meio da pandemia que nós estamos, nesta altura, nós dependemos todos uns dos outros, ponto final. Quer dizer, podem vir com as histórias que quiserem, mas cada um de nós, se não tiver um comportamento responsável, se nós não dermos condições a todos para viverem, a verdade é que se deixarmos descurados um dos elos da cadeia de transmissão, e esse indivíduo, por acaso, ser negligenciado, ou mesmo dizer, olha, assim, o corona a mim não me diz nada, que a minha vida já está... tão lixada, que eu não quero saber se sou infectado ou não, ou se infecto outros. Portanto, há aqui um conjunto basilar de princípios que fazem com que as sociedades sejam sustentáveis. No meu ver, para que vivamos em democracia e uma sociedade que tenha um horizonte, nós precisamos de cuidar destas pessoas de uma forma contínua e ter atenção às suas necessidades, ainda que sob risco, às vezes, de causar um pouco mais de encargos. Mas a verdade é que é um preço que estou disposto a pagar para que nós vivamos em segurança e, sobretudo, que vivamos em envolvência e com uma democracia sustentável. Pronto, e acabou a missão, e acabou a mensagem política do dia. Na prática, não é? É só dizer, olha, vocês querem ou não viver numa democracia sustentável. Pronto, é só a resposta, mais nada. É capaz de ser resumida esse ponto com a própria frase, que acaba por ser a frase do filme, que é o que ele escreve no caderno, de que a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que tu te comportes como se não tivesses. Violentíssima essa frase, violentíssima. Mas encapsula não só o filme, a mensagem do filme, e de uma maneira extremamente bem feita. O problema existe, mas se te comportares como se não tivesses, está resolvido. Vamos ignorar, vamos não lidar com ele. Não, isto obviamente não é uma frase que justifica, lá está, mais uma vez, não é uma frase que justifica o ok, se vocês não fazem isto, vão haver jokers, ou vão haver pessoas a fazer este tipo de coisa, não é essa a questão, nem é essa a questão do filme, acho eu, porque apesar do filme se comportar de forma muito gráfica e pouco subtil em alguns pontos, não é essa a mensagem, mas sim, atenção, vamos abrir um bocadinho os olhos, vamos ter noção. Sim, há dois pontos rápidos, que é essa frase. Cai que nem uma luva aos testemunhos sucessivos de indivíduos com depressão, que é um daqueles momentos mais delicados da recuperação também de uma recuperação depressiva, que é as pessoas efetivamente precisam de espaço. E muitas vezes os familiares e amigos aproximam-se no sentido de ver, pá, não sejas assim, ou não sejas assim, ou está tudo bem. E é terrível. Isso é das coisas mais complicadas de fazer a alguém que está a recuperar de uma perturbação depressiva. É estar a pedir normalidade. Não é. Não vai estar normal. Portanto, vai precisar do seu tempo, vai precisar do seu espaço. E a vivência e o tempo de vivência dessas circunstâncias é devido. E, portanto, às vezes é muito difícil aceitar alguém que gosta muito de nós, quando nós passamos por essas situações, ou quando alguém passa por essas situações, estar a ver o filme acontecer, nesse sentido, e jogar com o espaço. E essa situação de esperar que nós nos comportemos, ou que as pessoas se comportem de forma natural quando estão com patologia mental, é muito bem conseguida. Acrescento só um ponto, que é a malta com patologia grave que tem que tomar medicação, que acaba por também, digamos, torná-los um bocadinho menos reativos e acaba por retirar parte do estímulo de alguma agressividade também e de circunstâncias patofisiológicas que não devem acontecer, às vezes acaba por haver uma certa resistência à medicação. Em algumas circunstâncias, que as pessoas não se sentem assim mesmas, acabam por perder algumas capacidades ou algumas circunstâncias que consideram que ser naturais, desculpa. Portanto, essa frase é daquelas frases mais bem conseguidas do filme. Acho que bate muito certo com aquilo que é a vivência do dia-a-dia, com doentes com várias patologias, que dependendo do seu grau de gravidade e dependendo da necessidade de medicação, ainda ganham outra relevância. Como é o caso do Arthur. Sim. Não sei se querem abordar aqui algumas shortcomings do próprio filme, tipo algumas coisas que não... que, lá está, nenhum filme é perfeito, não é? E o Joker não foge a isso, e não sei se queriam abordar aqui alguns pontos que não gostaram, algumas coisas que vos tenham impedido de deixar o filme... Eu, por acaso, achei mesmo muito bom, mas há dois ou três pontos que eu gostaria de fazer em relação mesmo ao que o filme faz bem e o filme faz mal, e não sei se querem adressar essas questões. Se tem alguma coisa assim do filme que vocês não tenham gostado tanto, que acham que é interessante trazer à discussão. Eu acho que o age gap entre o Arthur e o Bruce Wayne é muito grande. Foi, de facto, é. Pai, eu acho que, por acaso, essa merda. Eu adoro o Robert De Niro, mas acho que, de facto, o Robert De Niro neste papel... claro que é assim, depois ainda por cima, quando tens de contracenar e quando basicamente estás num filme que 99% é sobre um personagem, neste caso um ator, qualquer ator que tenha um papel secundário acaba por parecer sempre uma formiga ao lado daquele animal, não é? Mas lá está, por mais pequeno que o papel do De Niro seja e que apareça poucas vezes e que eles apenas tenham um momento de contracena no momento em que ele vai ao programa, e apesar de ele, entre aspas, tentar ser sempre aquele apresentador americano, meio, vá, estúpido, eu acho que ele tem ali momentos em que é o De Niro... Desliga, não é? É o De Niro do Meet the Fockers em que faz de De Niro, basicamente. Exato. E que, infelizmente, tem sido mais ou menos assim nos últimos 10, 15 anos, mas pronto, também depende... Isso tem muito a ver também com os filmes que ele próprio tem feito, com exceção, obviamente, do Irishman, lá está. Mas lá está, isto também, se calhar, é mais evidente, precisamente porque depois o Joaquin Phoenix está no nível de sou o melhor ator do mundo. Exato, portanto... Certo, mas repara, mas ainda assim, e não saindo dentro do universo, tu tens o Gary Oldman, que dá uma performance brutalíssima como Jim Gordon, e que é uma personagem secundária. tudo bem que tem mais tempo de antena do que o De Niro, sem dúvida nenhuma. Sim, mas sempre mas, que aparece mas, e é credível, digamos assim. É credível é, e é, é carismático e é tudo aquilo que a personagem devia ser. O De Niro nunca o consegue ser e tu nunca consegues esquecer que estás a ver o De Niro. Pronto. Claro que é assim, ele é o tipo de ator como ele, o Al Pacino, é pá, até, sei lá, tipo o próprio Jack Nicholson, Christopher Walken. Christopher Walken, Michael Caine, são tudo atores que depois fazem tantos filmes bons, que depois chega a um ponto que às vezes tu. Só tens a fazer deles, né? Tu vês ali um bocadinho menos bem, ou lá está, ou estão a fazer deles, que continua a ser muito bom, né? Continua a ser qualquer um melhor que o Adam Sandler, mas ainda assim aquilo é, lá está, sabe a pouco, principalmente porque tu sabes, epá, este gajo é capaz de mais, né? Se este gajo fez coisas quando tinha 30, 40, 50 anos, que sim senhora, pá, está bem que agora está mais velho e tal, mas quer dizer, ele sabe fazer melhor e, portanto, se calhar ele... Houve um bocado aquele relaxamento dele. Pá, eu tinha lido, não sei se também é verdade, que ele próprio não se sentiu bem muito a fazer as cenas com o Joaquin Phoenix, precisamente porque ele também é um gajo, como ator, não é muito fácil de trabalhar. Pá, não sei, pronto. Isto já é depois de teorias e notícias, nunca sabes se também é verdade, se não é. Mas acho que para mim esse é assim, o único ponto... que eu pudesse dizer de negativo, e nem é propriamente uma cena negativa, quer dizer, é um pormenor, não de longe que estraga o filme ou o personagem, ou que estraga a cena de, em que ele vai ao programa. As duas cenas. Ou seja, não estraga nada, simplesmente tendo a apontar, porque eu lá está, eu também gosto muito do filme e acho que para estarmos aqui a descortinar algum ponto que se diga mesmo. Que seja inferior é estar a ir mesmo ali ao Tutano para encontrar alguma coisinha. Portanto, assim, à primeira vista, eu não consigo encontrar nada que... Eu não acho que o filme seja longo demais ou que acho que o filme tenha partes menos interessantes que podiam ter sido cortadas. Não acho nada disso. Acho que tem o tempo certo, tem as cenas certas, apresenta os personagens de forma certa. Por exemplo, aquela subplot que eu sei que ainda não estou a falar disso com o Diogo, que ele, da gaja que depois acaba por não dar nenhuma conclusão. Aquela história toda do arco e da relação que ele supostamente tem com ela. Pronto. Sim, para mim isso é, portanto, irreal, não é? Isso é que claro, claro que é, claro que é, exatamente. Pronto. E, portanto, essa cena... Não, epá, sim, eu também vejo obviamente isso assim. E por isso é que essa cena eu acho que é bem interessante, que é... Tu estás o tempo todo a criar ali uma possível história, um build-up entre dois personagens, que depois, na verdade, pensas, ok, se calhar isto não aconteceu, se calhar isto é tudo a cabeça dele, ou é esta a minha cabeça, faça a contar. Mas isso faz-te questionar se tudo o resto que aconteceu no filme aconteceu ou não. Aconteceu ou não. É. Isso é o que eu estou a dizer. Eu peguei esta cena para dizer que essa cena eu também acho que está bem inserida, porque é uma cena que dá-te mais uma camada sobre a mente dele, e a mente humana, portanto, uma coisa que é possível, a questão da constante imaginação até de possíveis relações, possíveis empregos, possíveis o que quer que seja hipotéticos, que uma pessoa cria sonhos e desejos na cabeça e depois é tipo, calma, ok, o que é real, o que é que não é, o que é que pode ser real, o que é que pode não ser. E, portanto, eu acho, lá está, e para mim essa questão do dinheiro é mesmo um pormenorzinho, porque... Não é nada que estrague o filme ou que se diga que está ali a mais. Pronto, é basicamente isso. Portanto, eu não tenho nada a apontar de sequer de negativo. Eu queria só complementar e dizer só uma pequena coisa. Aquilo que o Gonçalo estava a dizer, eu acho que o tipo de papel é um bocado ingrato, porque a personagem do Robert De Niro é uma espécie de plot device. Aquilo é tudo para fazer trigger, não é? E, portanto, eu acho que um ator conseguir... Eu acho que não dá muito espaço para um ator como ele conseguir trabalhar, se calhar, da maneira como ele queria trabalhar. Porque é um papel que restringe muito e não dá para expandir muito. Mas também eu, honestamente, gostei no filme. Acho que para o papel que o puseram, ele está bem. Eu só queria dizer uma coisa. Acho que a única coisa que eu revirei um pouco os olhos foi quando eles começaram a fazer muitas ligações ao Batman. Aí é que eu revirei ligeiramente os olhos, mas basta, é ser um bocadinho picuinhas, porque eu detesto nos filmes quando começam a plantar sementes os para wing-wings. O resto. Sim, e para o resto do franchise, estás a ver? Quando começam a fazer, ok, agora vamos para aqui a seguir, estás a ver? Epá, eu aí fiquei assim um bocado naquela, epá, isto é um bocadinho desnecessário neste filme. Não era necessário, não era necessário fazer essas pontuações. Foram a cena do portão com o Bruce, mesmo, sim, sim. Mesmo referir-se à cena dos pais, também não era preciso. Acho que havia um conjunto de coisas demasiado forçadas, e aliás, até a personagem em si merecia ser tratada um pouco à parte. E cronologicamente coerente, já agora, que a questão das idades e por aí fora do Bruce, etc., é outro fator também de perturbador no meio do filme. Sim, era só isso. Eu achei que a parte do Batman em si acho que foi um bocadinho desnecessária para uma história que era tão focada no Joker e que para mim o foco estava certo. E estar a começar a desviar a atenção pareceu-me um bocado forçado e que ia contra o tom do filme. Mas pronto, isto era só os dois pequenos pormenores. De resto não tenho nada a apontar. Posso fazer uma provocação que eu queria fazer era perguntar-vos... Quando é que vocês se riram durante o filme? Eu já tinha pensado nisso, Bernardo. Ok, eu ri-me quando a mãe dele está no hospital e ele está lá fora a fumar e os detetives vão ter com ele e o gajo vai-se embora todo fodido e depois espeta-se contra a porta. Que era só uma porta de saída. Epá, e depois eu ri-me para caralho quando o gajo mata o Yellow King. E depois está lá o anão e ele diz que o anão que não lhe vai fazer mal, que ele pode sair, não sei o quê, e depois o anão não consegue abrir a porta. Mas pronto, mas isso é o meu sentido de humor, que eu tenho a maturidade de 10 anos. E eu, sabes que no cinema o que aconteceu é que eu, e foi disso com outro colega no outro dia, e partilhei a história, porque as pessoas também acabam por ter aquilo que nós chamamos, olha, em dinâmicas de doenças infecciosas, aquilo que nós chamamos de assertatividade, ou seja, procurarmos os nossos semelhantes. E estava a falar com o meu colega e estávamos a partilhar a história de termos sido os únicos a cair em gargalhada absoluta quando o jovem começa aos saltinhos para tentar abrir a porta depois de um homicídio brutal naquela sala. Porque, efetivamente, é um momento de libertação de tensão do filme. Mas a mim interessa muito a questão do humor sempre, mais uma vez, há uns anos que me interessa pela questão do estudo da mecânica do humor e até mesmo da relação com a psicologia do mesmo, e pronto, sou um fã de Monty Python, sou um fã de absurdo, de nonsense, e a questão é que esse momento é delicioso do ponto de vista de nonsense, é básico, mas consegue ser muito bem construído. E lembra-nos também, efetivamente, que o humor como ferramenta é extremamente poderosa para muitos efeitos, mas mesmo até na questão da saúde mental, a capacidade de nos rirmos de nós mesmos e de rirmos em situações que se calhar não seriam muito expectáveis, mas tentar manter um humor ativo é uma forma de autodefesa e de também até certo modo de vivência da vida. Porque a questão de, por exemplo, situações como o humor negro ou até manter um certo sentido de humor retorcido também acaba por ser uma forma de defesa contra aquilo que nos acontece a todos, que é a vida não é propriamente justa, e começando pela morte, não é? Yeah. E rirmos nessas circunstâncias e sobretudo sabermos rir dos bons momentos e também tentarmos encaixar os maus momentos acaba por ser uma forma de saúde mental. A questão da morte, por exemplo, é extremamente caricato, que eu sempre achei muita piada a questão do... Aliás, foi um momento de conquista com os Monty Python quando morre o Chapman. E é um funeral em que, na prática, eles fazem um sketch no meio do funeral do homem. Quer dizer, a sério. Portanto, aquilo é que acaba por ser honrar um bocadinho de circunstâncias difíceis. No meio da dinâmica do Joker, há outra figura, pronto, que eu já chamei a atenção, que é o contrassenso entre ele ser um palhaço, da figura... e apelar ao terror. Simultaneamente, temos a questão do palhaço triste, que também acaba por ser uma figura também recorrente em muitas histórias, muita mitologia, e nós aludimos também na história da peça que eu escrevi com o Guilherme àquilo que é contado na novela dos Watchmen, que é... O Pagliacci. O episódio do Pagliacci, que é delicioso no meio daquilo e também calha que nem uma luva esta história, que é o Joker é como o palhaço triste e que lhe acontece tudo e cuja administração desta vez foi efetivamente um banho de sangue. Não é? Eu só morri uma vez no filme, mas foi uma coisa muito breve. Foi a frase da mãe dele quando ele está a dar banho à mãe e ele diz: ah, não, minha carreira está a bombar, não sei o quê. E ela: mas não é preciso ter piada para ser humorista. E pá, eu esse momento rezou, porque isso, lá está, isso também funcionou na realidade para muitos humoristas. E funciona no contexto do filme porque, epá, ele de facto não tem piada nenhuma, ele não tem um talento para a comédia, é apenas uma vontade enorme de fazer isso, de talvez de chegar às pessoas e de alguma maneira criar ali alguma empatia. Sim, e que é uma coisa que nos é muito próxima, nós conhecemos muita gente que, pronto, que cria que, e quer e diz. Tá, mas não dá. Mas não dá, sim. Não dá. Se calhar o ativismo pode ser mesmo uma melhor via. No caso do Joker, acho engraçado mesmo a forma como ele... Essa cena não é feita para rir, ou seja, ela diz essa frase e a cena muda logo a seguir para outra coisa qualquer. Mas até esse detalhe cómico do corte está engraçado. Está engraçado o facto de ele não reagir à frase dela e passar logo para outra coisa. Esse foi o único momento que eu por acaso achei piada. No resto do filme, pá, não. Não consegui rir. E aliás, a cena do anão, achei particularmente, estou-me a rir agora, mas achei particularmente, pá, pesado. Horrorizante. É pá, é porque... mas é exatamente esse contraste que torna a coisa super engraçada, acho eu. Ah, mas Airia, tu és, pronto... Está bem, sim, mas eu já assumi aqui, ok? Não, a questão do humor, eu acho que continua a ser uma aliás, volto a dizer, é uma ferramenta muito interessante de convívio e de autodescoberta também. A questão de nós sermos capazes de descobrir no riso, até às vezes é algum processo mesmo terapêutico, digamos assim. E aliás, acho que não é nada de estranho, quer dizer, o facto de nós estarmos, aliás, até terapias baseadas nisso, mas o rir-nos e o rirmos uns com os outros faz parte até de um processo social. Agora, efetivamente, o que é um bocado contra a natura é a questão de rir de cenários um bocadinho mais negros e de coisas que não nos fariam assim tão sentido. Mas pronto, eu também sou daqueles que defendo que, quando chegar a minha hora, gostava que fosse um festival de sarrabulho e com bom vinho à mistura e mal para contar as piadas, que eu prefiro que assim o seja, essa vivência, do que estarmos a perder tempo com outras coisas. Daí que, nesta altura da pandemia, os memes com funerais ganeses sejam particularmente... Opa! Engraçado, aliviar da tensão do dia a dia. Falta o menino Gonçalo. Epá, eu acho que só me ri na parte do anão, sinceramente. Eu estava a tentar pensar. Eu lembro-me de estar no cinema e essa cena, lá está, depois a ver aqueles gajos tipo, que riam em demasiado, estás a ver? Tipo, já chega. Ria muito. Nessa cena do anão foi constrangedor. Tens aqueles gajos tipo. Parece que é aquele típico comic nerd guy que ri de tudo, mas é aquele gajo também, tipo, vai ver o Star Wars e ri. E tornou-se... Chora e aplaude, não sei o que. Sim. Também aconteceu com o Endgame, Certo. E fazem... Repara, eu vi o Endgame em casa e fiz isso, portanto... Eu não vi, mas senti-me... Eu ver um som à parte, ver o Endgame ou ter ido ver um concerto... daqueles do mega piquenicão do continente, é mais ou menos a mesma coisa, tirando que não tens aquela merda com as ovelhas e o gado e os animais. Tirando isso, já foi, agora foi utilizei o código POD10 na vossa próxima visita ao continente. Sim. Não há mega piquenicão agora, não, porque Covid, mas pronto. Exato. Com sorte temos um concerto do Tony em casa. Lá está, eu acho que só me ri nessa cena, e é aquela cena que tu estás a rir, ao mesmo tempo estás tipo, epá, que mal estou-me a rir disto, mas isto é boa piada, isto é hilariante, porque é toda a cena, na cima que tu vês aquilo, a primeira coisa que vês na imagem é ele no chão, o sangue, aquela desgraça, depois é que vês o anão lá ao fundo a tentar chegar à porta, epá, e aquilo é, lá está, é tipo o gajo a sofrer porque quer fugir. Não sabe se calhar se é o próximo da lista ou não, e está completamente em pânico e chocado, mas não consegue chegar à porta, que é tipo uma coisa que, lá está, mais uma vez, é uma coisa engraçada, mas é uma coisa que só as pessoas que passam pela experiência, neste caso, de não terem uma altura, diga-se, normal, é que passam por uma questão que se calhar ninguém pensa, que é, olha, se calhar quando se fazem trincos de portas, as pessoas que têm problemas de altura não chegam lá. E parecendo que não, isso é um paralelismo interessante para o resto do filme, que precisamente não tem em conta a questão de problemas de saúde mental de muitas pessoas. Ali, ele tem um problema de saúde mental, esquece que há uma pessoa que tem um problema físico na sala. Exato. E, portanto, mete o anão naquela situação. Epá, e aquilo é tão trágico que é engraçado. Epá, é bem interessante. É, mas eu recomendo vivamente que vocês leiam um ensaio do Bergson sobre o riso, porque, evidentemente, acaba por ser antiguinho, mas uma abordagem muito interessante. E há uma das coisas que estava a dizer que é, na prática, um dos mecanismos fundamentais ou básicos do humor, que são as inconformidades. Nós, quando somos mais novos, e agora que eu tenho um miudinho novo, ele ri-se perante a inconformidade, ri-se perante as coisas que não batem certo. E, portanto, esse é um mecanismo quase primordial do humor, é olhar para a figura e dizer, isto é completamente nonsense, não faz sentido absolutamente nenhum. E em termos sociais, até se pensarmos como é que nós éramos há uns milhares de anos, o próprio riso até era capaz de ser uma forma de assinalar inconformidades no grupo, ou até assinalar até às vezes um perigo, ou coisas que sejam fora do normal. Portanto, bem, acho que é interessante nós pensarmos o que é que nós nos rimos, e o que é que nós nos rimos em conjunto, e o que é que rimos coisas diferentes. Portanto, faço essa recomendação de leitura. Iria? Ai, o André não disse ainda, pois não? Não, eu concordei contigo, Iria. Certo, não sei, há mais alguma, vocês é que são os fanboys, há alguma coisa que queiram abordar mais? Eu só queria dizer, em relação àquilo que estávamos a falar das críticas, do é que o filme resulta ou não, ou o que é que o que o filme faz mal, vocês falaram basicamente dos pontos todos do Robert De Niro, aquilo em papel parece interessante, porque é uma referência lá àquele filme do King of Comedy, do Scorsese, mas depois vê-se que o De Niro está um bocadinho ultrapassado em termos de... A presença que ele tem em palco no filme, sim, e tudo mais. Sim, em palco, neste caso. Em palco, neste caso, sim. Ele está... É uma performance um bocado banal e pouco interessante. E eu diria que o filme tem ali uns 10, 15 minutos que eu acho que estão a mais, que impede o filme o ritmo do filme de ser mesmo perfeito. Porque, epá, eu pessoalmente, aquela side plot da rapariga com a filha, eu acho que se retirarmos isso do filme, o filme continua a funcionar exatamente da mesma forma, sem necessitar disso. Portanto, eu achei que é uma coisa extra que não promove muito interesse, ou que não está muito bem feita no contexto do filme. Mas aí perde a questão da ilusão, e o que é ilusão e o que é que não é. Não, porque tens na mesma, tens o final do filme, com a cena dele em Arkham, é que eu presumo que aquilo seja Arkham, a falar com a senhora, que é, ele está assim da mesma forma, e é a mesma sala que no início do filme tens aquele mini flashback dele a bater com a cabeça no vidro. Ou seja, pode haver uma ligação entre as cenas e o facto de ser ou não realidade. Eu acho que ela, enquanto personagem, eu já estava a ver que ela não existia, estás a ver? Tens ali várias hints ao longo do filme de que she's not real, ou melhor, ela é real, aquela relação é que não é. Achei que foi um extra que não teve muito interesse, a meu ver. Que acaba por lixar um bocado o ritmo do filme. Pá, tirando isso, custa-me. Também achas que as mulheres não têm lugar no cinema, portanto. Sim, claro, então, obviamente. Toda a gente sabe isso. Aliás, não esquecer os anões. Já é para aí o oitavo episódio em que tu fazes questão de dizer isso, claramente. Pronto. Sim, sim. Não é o oitavo, é o episódio 67. 67. 67. Exato, sim. Portanto, tirando isso, acho que o filme não tem problema nenhum. É perfeito. Pronto, está bem. Então, está bem. É assim, o meu copo de vinho está vazio, portanto, tenho mais que fazer, meus amigos. Tens? Sim. Nomeadamente, deixei o copo de vinho outra vez. Ah! Precisas da tarde toda para ir. Exato. Tarde não, que isto são 9:30. Sim, amanhã trabalha. Bernardo, muito obrigado por aguentares isto. Não, obrigado pela conversa. Espero que tenhas gostado. E até uma próxima. E que não estejas arrependido. Não estou. A próxima vez terás o teu novo Tupperware de arroz de marisco. À espera. Opa! E que estás bem bom. Twitter. Olhem, um prazer. Obrigado a todos. Prazer. Obrigado.